queria uma salva de palmas para essa participação que eu vou chamar agora. Minha amiga, querida, Carol Conká. E aí, Curitiba? Vamos nessa? Sabe aqueles fofoqueiros, mano? Ficar falando da vida dos outros, não sabe nem o que tá falando? Vamos mandar esse som pra eles. Aí, fofoqueiro, não fala nada, não. Mão pra cima, mão pra cima, mão pra cima, mão pra cima. Ei, ei! Passos na calçada me indicam pra onde ir. Venenos pelos cantos tentando me impedir. Mal posso ouvir daqui o que dizem, não vai servir. A fé é meu combustível, não me deixa sucumbir. Bocas malditas só servem mesmo pra denegrir. Eles que fazem a diferença. Sabem como agir, sei como seguir, protegida e preparada. Vida de conteúdo, ando sempre bem ocupada. Enquanto desocupado, saio tudo sem saber nada. Ouvintes burros seguem com a mente, tão com a cara no muro sem entender minha jornada. Longe do fracasso, andando bem acompanhada. Calando os derrotados com meu trabalho suado. O esforço é dobrado pra no fim ser recompensado. Vou que vou, até onde Deus determinou. Então não fale se não entende que eu sou bem. Meu ser, meu show, meu bem, meu flow são meus, não teus, são meu domínio. Então não fale se não entende que eu sou. Então não fale se não sente o que eu sou. Não falei, não falei, não falei, não falei. Não falei. Se não viu, não sentiu, não viveu, não correu, não me leu, não me ouviu. Eu que girei a maçaneta, entrei e respeitei quem tava lá. Honrei meus ancestrais, orei pra me abençoar. Um moleque doido de porta de escola, chutando lata sem bola, jogando enchendo sacola em ferro velho. Alumínio vendi de verdade, papelão que lá levei me deu moedas e dignidade. Hoje quero sonhar mais alto, vitória pros irmãos que honram seus passos nesse asfalto. Pois somos tão complexos, psicólogos perplexos estudam nossas mentes, vem que nem tudo tem nexo. Aqui, metamorfose, Raul que o diga. Fofoca talvez seja a bobagem mais antiga. Então não liga, veja bem como que eu me saio. Tá com biscoito pra ocupar a boca desses papagaios. Alguém aí, dá o gato pra Rosinha. Assim ela cuida das sete vidas do gato. Esquece da minha, meu ser, meu show, meu bem, meu flow são meus, não teus, são meu domínio. Então não fale se não entende o que eu sou. Vai. Então não fale se não sente o que eu sou. Não falei, não falei, não falei, não falei, não falei. Se não viu, não sentiu, não viveu, não correu, não me leu, não me ouviu. Beijo, gente! Carol Conká.